esquecer alguém aqui. Volta quando for por mim. Não voltes agora. cena no escurinho do cinema. Ela de biquíni ou eu? Meu coração fez bumbum, ai fez bumbum, ai fez, e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquíni ou eu? Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Já sei que entraste no meu coração, e para mim já só existes mesmo tu, mesmo só tu. Agora que o filme deste massacre preciso jogar esta cartada agora que galopa já ferido.